Olha, está a gravar isto. Para já, olha, muito obrigado por teres aceito. Obrigado, obrigado pelo convite. Fala-me deste podcast. Fala-me deste podcast, convidados ligados ao humor. Falar sobre o meio, o mercado, carreira. Ok. Não é um podcast tipo para ter piada, digamos assim. Ah, estou mais descansado então. É um bocado diferente. Fico estás mais descansado. Não, eu agora nunca. De entrevistas e cenas nunca. Antigamente, quando. Quer dizer, giro, eu noto na malta quando. Epá, quando comecei todas as entrevistas, as que eu escrevia, ou mesmo presencialmente, tentava sempre ter o máximo de piada possível. Especialmente nas escritas, que tinha tempo para responder às perguntas por escrito, yeah, e para mandar e que ia sair em algum jornal, queria era ter piada. E agora já há alguns anos não tenho paciência nenhuma. Pá, não faz muito sentido, não é? Também hoje em dia cada vez há mais sítios e mais coisas onde as pessoas me podem, se quiserem ver, a tentar ter piada, podem seguir. Então quando há este tipo de cenas, curto mais falar a sério, por acaso. Muito bem. Olha, vou começar bem pelo início. Tu começaste a fazer stand-up como e porquê? Acho que o primeiro instinto que eu tive foi começar a ver. Okay. Comecei tipo a ser consumidor. Okay. Descobri com o Pedro Tochas, vê lá, fui ver um espetáculo do Pedro Tochas, pá, em 98, meu, em 99. Eu tinha pá, aí 19 anos e foi a primeira vez que eu tive contacto e adorei. Curti para o espetáculo do gajo. Depois, passado pouco tempo, acabámos de ficar amigos e começámos a fazer coisas na altura com os alcoómicos. Mas nessa altura, pá, em 98, 99, tinha pá, aí 19 anos, vi o espetáculo do gajo, pá, adorei e foi o primeiro contacto. E depois apareceu o Levanta-te e Ri, passado pouco tempo. Sim. E eu vivi essa. Pá, via sempre. Mas nunca pensava a fazer, não estava aí ligado. Estava okay. Na faculdade na altura, estava a tirar comunicação, queria seguir jornalismo, não perguntes bem porquê. Tiraste o quê? Tiraste... Tirei comunicação. Tirei, enfim. Estive lá. Yeah, como é que se tira um curso a fazer comédia? É que os meus pais querem saber isso. Não, eu na altura não fazia. Eu no último ano do curso é que comecei a... A fazer? Nem foi bem a fazer. Para estar interessado? Interessar-me, sim, e a começar a escrever umas coisas. Eu queria mesmo, queria ser jornalista, queria tirar a comunicação para... Só que, eu andei lá, eu não tirei o curso. Eu já fiz pós-laboral. Ok. E eu aconselho a toda a gente, tenha 18, 19, 20 anos, pá, é o maior golpe da história, porque pós-laboral é muito fácil. Ok. É muito é mais dado. Fácil. É pá, não é dado. Mas é muito mais fácil. Para okay. Já porque... As turmas no pós-laboral são pessoas que trabalham, são já adultos, são pessoas com filhos, são pessoas com responsabilidades, então se estão ali, não estão ali para brincar. Okay. Exceto se for um gajo de 18 anos, que eu entrei com 18 anos, fui logo ao pós-laboral porque eu queria trabalhar, queria ter o dia para mim, não queria estar com ocupações durante o dia, estás a ver? Ia para a praia. E aquilo era tipo das 7 à meia-noite, as aulas. Opa, iam ao horário do caraças. Ok. Porque estava a dizer, os professores respeitam muito mais os alunos. Os alunos. Porque pá, percebem que não, são pessoas. 18 anos, às vezes são pessoas da idade deles, ou mais velhos, claro. Até que os professores têm claro. Vidas, têm filhos, casamentos e empregos. Então há mais paciência e perdoa-se mais o falhanço. Tens que fazer os exames na mesma, tens que saber minimamente as coisas, ou tens que ter cábulas estrondosas, que era o que eu tinha. Sistemas de cábulas super avançados para a época. E infalíveis. Infalíveis. É o que interessa, é que aquilo resulte. Epá, eu fiz uma parte do curso, sei lá, ia para a praia, na altura fazia bodyboard. ia apanhar umas ondinhas, ia com areia para as aulas às 7. E passei um bocado pelo curso. Eu agora noto um monte de temas que agora estão em discussão, ou que eu abordo, ou que tenho conhecimento, e lembro-me de ter havido disciplinas específicas sobre isso. Eu tenho boa da pena de não ter levado. Não ter aprendido mais, estás a ver? Diz-me uma cena, o teu primeiro espetáculo, onde é que foi? E como é que correu? Mas ainda só para terminar, eu depois comecei, eu vi e comecei a achar que era capaz de fazer melhor. Esse foi o meu primeiro trigger, acho eu. E acho que isso é comum a muitas profissões no meio artístico, que é... Há muita gente que vê algo que gosta e pensa, eu acho que sou capaz de fazer melhor do que isto. Se este gajo está aqui a fazer isto, eu acho que sou capaz de fazer melhor. E acho que foi essa a minha primeira motivação. Yeah. E depois, pá, porque na altura eu também escrevia muito e na altura as produções fictícias era o sonho, era a meca de qualquer gajo que queria ser humorista. E já eu apanhei já a fase início do Gato Fedorento, quando começou eu ainda não pensava ser humorista. Ih, só okay. Para teres uma ideia. Okay. Tanto que eu gosto mais do Gato Fedorento do que a maioria dos humoristas. Normalmente o humorista é um bocado invejas e merdas, e eu não, porque eu ainda acompanhei os não fazem que eu não pensava ser humorista. Okay. Então eu fui. Yeah, eu fui fã do... Era fã, eu já tinha, tinha uma imensa piada, mas sketches. Sketches que ficam para a história ainda hoje. Eu lembro, ainda estava. Pá, comecei a achar aquilo tudo muito engraçado, aquele estilo de vida também, de basicamente, porque eu sempre fui assim. Poder viver uma vida no meio do disparate, estás a ver? Okay. Sem grandes responsabilidades, não ser aquele emprego, meter certo, bigodes, estás a ver? Okay. Eu achava giro aquilo de meter bigodes e acordar ao meio-dia. Yeah. E hoje nem acordo ao meio-dia e não meto bigodes, que tenho barba, mas não anda longe. É uma vida meio de disparate, percebes? Que somos premiados quanto mais disparatados formos. E estamos sempre a pensar em ideias em novos disparates para fazer pessoas rir no ano a seguir, no meu caso, e é fixe. E depois comecei... Pá, o stand-up na altura era uma porta... Foi mesmo o início, havia meia dúzia de sítios lá no Porto e havia aqui em Lisboa ainda menos. Havia musicais, havia tipo um bar ou dois na Margem Sul que faziam noites de stand-up. E aquilo, o stand-up começou por ser... Eu queria ser também guionista na altura. Okay. Depois fiz imensos workshops. Quando decidi, ok, quero fazer isto, comecei a fazer imensos workshops com um monte de malta na altura, pá, que eram as melhores pessoas na altura. E ainda hoje, pá, fiz workshops, sei lá, com o Filipe Almeida Fonseca, com o Marco, com o António Pedro Vasconcelos, com outras pessoas, pá, e surgiu um bocado ao mesmo tempo, comecei a escrever algumas coisas, e o stand-up na altura era isso, era tipo, era uma montra, que podia, havia um bocado a noção, se tu fosses um bom stand-up comedian, tu, é engraçado esta noção, que agora não passa pela cabeça de ninguém, acho eu, mas na altura era, se eu conseguisse demonstrar que tenho graça em palco, vou ter oportunidades... Como guionista, estás a perceber? Escrever para a televisão, okay, ou o que seja, que era o que a gente queria fazer na altura que estávamos a começar. Hoje em dia não se tem esse pensamento. Não, mas não. Não, não. Pois é, é curioso não. Isso. Pá, na altura, entrar para as produções fictícias era o sonho de qualquer pessoa que queria trabalhar no humor, sim. Porque os melhores eram todos lá e porque quando tu entravas para lá não só era um certificado pá, era uma garantia de qualidade à partida. Se as produções têm este gajo, ele é bom. Era isto que toda a gente pensava. Quer que seja no meio ou fora do meio. As pessoas conheciam minimamente, ah, estes gajos de produções, ok, eu olhava-me logo com outros olhos. Então era o objetivo. E depois isso acabou por acontecer. Okay, aí dois ou três anos depois de eu ter começado, fui para as produções e estive lá uns anos. O primeiro espetáculo, fala-me disso. Black Label. Epá, é uma loucura esse espetáculo. Na altura não havia solos, meu, ninguém fazia solos. Sim, hoje. E yeah, ainda bem, meu, hoje toda a gente faz. Estou a fazer merda. Não. Hoje toda a gente tem um solo ou dois. Epá, desculpa lá, não sei se quer parar isto. Preciso de um copo de água. Ok, peraí. Vou focar nisso. Yeah. Um espetáculo, como é que correu? Epá, correu muito bem. Para as minhas, para as expectativas. Criadas, já. Yeah. Yeah, foi tudo uma loucura. Epá, fazia tudo sozinho na altura. E durante muitos anos fiz tudo sozinho, produção, tudo. Fiz os primeiros programas todos para a Radical, produzia tudo sozinho. Isso, em relação à produção, tu achas que um comediante devia ter alguma formação de claro, produção? Claro, toda a poder ter. Todas as áreas que poder ter formação deve ter. E eu contra mim falo, porque eu não sou... Eu fui obrigado a saber das coisas. Hoje, mas eu compreendo que hoje em dia já há algumas empresas a trabalhar no agenciamento de humoristas e tal, e já há mais pessoas com conhecimento de produção. Seja televisão, seja espetáculos ao vivo ou o que seja, eu compreendo que, porque é muito melhor não te preocupares com nada. Sim. Que é que hoje em dia não me preocupo com nada, não é? É muito melhor. Só que também é fixe eu já ter o uma conhecimento e eu sei o que é que está, se alguma coisa pode estar a ser mal feita ou não, ou estratégia, por exemplo, em termos isso de... Isso é mais um espetáculo, um cabo falhar ou assim, e sabes o que é que estás a fazer na altura? Sim, isso hoje em dia já não se coloca porque há uma equipa, não é? Mas sim, na altura tu tens de saber, tu tens de ter noções... Já na altura de planos de contingência, para o caso de falharem coisas, luzes, cenas com palco e não só. Mas, por exemplo, para acabar, esse primeiro solo foi uma loucura, mas foi, já na altura eu achava que era o caminho, que era o que eu queria fazer realmente. Yeah. Solos. Porque já tinha ido para aí duas vezes ao Fringe, já estava muito nessa altura. Isto foi em 2009 que eu fiz o meu primeiro solo, Black Label. Epá, e era uma, eu primeiro, o máximo que tinha feito texto em palco tinha sido 20 minutos antes de fazer esse solo, estás a perceber? E não tinha sido muitas vezes, porque não havia esta dinâmica de stand-up, claro. Não havia muito stand-up, tinhas que organizar tu umas noites, que foi quando eu ia fazer durante alguns anos com o Salvador, com o Zé Beirão, com o Miranda e com o Alex, com os Alcoómicos Anónimos, que fazíamos nossos espetáculos também, sketch comedy, organizávamos noites de stand-up. Mas não havia essa facilidade, eu tinha feito, sem exagero, pá, 10 vezes 20 minutos. Quando fiz o solo. É um grande assalto. E o texto e as cenas que eu tinha, que sabia que iria funcionar, era desses 20 minutos. Pá, e 40 minutos dessa primeira eu escrevi. Pá, agora faço isso normalmente. Faço isso em todos os shows. Eu não experimento nada, não gosto sequer dessa palavra, nem gosto desse meio de levar o stand-up. E já na altura eu fiz 40 minutos, só que na altura, pá, não sabia avaliar tão bem, não tinha tantas certezas. Pá, e mesmo assim, o que está no YouTube hoje em dia, que eu depois gravei para a Radical uns anos mais tarde no Coliseu, que é o mesmo espetáculo, pá, é para aí 95% do que eu escrevi no meu computador, antes de fazer, em 2008, estás a ver? Ok. Mas pronto, era uma loucura, porque, pá, aquilo incluía muita coisa, estás a ver? Era uma empreitada, por assim dizer, para um gajo sozinho, arranjar sala, promover, eu imprimi os meus bilhetes, fiz o design dos bilhetes, do cartaz. Na altura depois tive um designer que me deu uns toques finais no cartaz que ficou ótimo, que já achava que era importante ter um cartaz forte. Okay. Eu sempre dedico muito tempo a pensar como é que vai ser o meu cartaz e dou a pessoas que sabem o que é que estão a fazer. Mas sim, pá, foi isto. E depois foi a loucura de ir para o Santé Alquimista, que é uma sala brutal. O Santé Alquimista, que é o pé do Castelo São Jorge em Lisboa, e é uma sala incrível. Acho que é a única estrutura arquitetónica de comedy club clássico. Que existe, meu, é incrível. Então, tem uma mezanina, é linda a sala, toda em madeira, espetacular. E adorei fazer lá, só que fiz 5 datas. É, yeah. Dá-me aí um segundinho. Okay. Íamos a onde, não? Nada, estava no final daquilo do Black Label. Yeah. Diz-me uma cena, o panorama do humor nacional comparado com a Inglaterra, o que é que tu podes dizer? É completamente diferente. É completamente diferente. A estrutura... E o que é que falta agora? Eu não conheço muito bem cá, estás a ver? Eu desliguei-me um bocado para aí um ano antes de eu saber que me ia embora, desliguei-me um bocado, depois mergulhei completamente na organização da tour do Cordes Out. Pá, tenho estado este tempo todo fora, tenho conhecimento daquilo. Pá, também não vejo muito redes sociais, nem sigo ninguém. Às vezes a malta está a fazer cenas e eu nem sabia nem o que é que estão a fazer. Mas em relação ao stand-up, como parece, pá, cá para já é fixe pensar. Não foi assim tanto tempo quando eu comecei, foi há 14 anos. Okay. E já há uma diferença incrível para o que se passa hoje. Para as oportunidades que há, para a malta que aparece, sim, para as pessoas que estão... As redes sociais vieram dar uma volta nisso tudo, digo. Sim, não só. Era expectável que assim acontecesse. Quando com o Levanta-te e Ri, com toda a gente que saiu do Levanta-te e Ri, continuou a sua carreira a fazer stand-up, imensas pessoas. Depois com a geração a seguir que apareceu, tipo eu, o Salvador, o Franco Bastos, outras pessoas... Já temos uma orientação diferente de carreira e do que queremos fazer, mais focada em solos e em tours e tal. Agora é fixe ver o Teixeira da Mota, o Vilhena, o Carapeta e muitos outros gajos já têm solos também, estão aí a fazer... Isso já é uma lógica normal, isso eu curto. Foi uma mudança do teu tempo? Yeah, eu curto para isso. Todos os anos, eu adorava que todos os anos houvesse tipo 20 solos novos em Portugal. Isso é que é giro. Mas não achas que se está a criar uma tendência, tendo em conta esse número de solos assim, recentes, do pessoal compra bilhete para ver um artista? Sim. E não há o hábito de comprar bilhete para ver comédia, seja o que for. Eu percebo. Por isso é que eu estava-te a dizer que lá é completamente diferente. Não só a organização, as oportunidades, a forma como lá há uma mentalidade para consumir stand-up, seja quem for. Para ir a um bar... Isso também. Enquanto público, sim. Sim, sim. Mas isso é uma cena da cultura britânica. Uma quinta à noite, ou uma terça, ou até porque muitos comedy clubs são salas ou no sótão, ou no, tipo uma sala ao lado de um pub. Então, montes de pubs há anos têm a cultura de hoje às 7h30 ou às 8h stand-up comedy lá em cima, ou ali no cabo, que é uma sala. Então já há muita... As pessoas não sabem, não seguem ao certo no Reino Unido. Esses consumidores diários não seguem ao certo uma pessoa. Vão ao comedy club, já sabem que normalmente são bons, e vão para ver comédia, e logo se vê qual é o alinhamento. Uma mentalidade completamente diferente. Agora, lá também a organização de carreira dos gajos, eu não curto nada a cena de comedy clubs constantemente, e andares 10 ou 15 minutos um ano, que é o que eu vejo lá os gajos fazerem, um ano ou dois anos. Há lá gajos que estão um ano ou dois anos a fazer o mesmo beat de 15 minutos, e a melhorar pormenores, e eu, meu, a melhorar o quê, meu? Se não há nada para melhorar, porra, fazes duas, três vezes, se eu vou melhorar é aí, se não, pá. Ok. Isso é a minha opinião. E eu curto muito mais a onda de gajos que independentemente de poderem fazer também beats de 10 minutos ou isso, pá, estarem numa lógica de fazer um solo todos os anos, ou dois em dois anos, ou o que seja. Okay. Curto muito mais essa onda. Lá há gajos que estão com 7 ou 8 anos a fazer isto, estão agora a ter o primeiro solo. com estes 10 minutinhos todos que andaram a massacrar durante paragem, estes anos. Houve uma paragem, digamos assim. Diz? Houve uma paragem, digamos assim. Estagnaram durante os tempos. Não é bem estagnar. Funciona assim lá. Lá eu dizer que estou a escrever um solo e que não vou fazer nem uma única vez um minuto é uma loucura. É uma loucura para os gajos. Eles acham que eu estou a mentir. Aqui parece-me também um bocado. Em Portugal. Pá, não sei. Eu sei que há uma parte das pessoas testam, sim. Mas lá é impensável isso. Lá é, a pergunta é, mas como é que tu sabes que tem graça? Porque eles estão completamente viciados num sistema de confiarem nas gargalhadas que vão ouvindo na noite, okay, para saber se tem graça ou não. Depois tem uma noite má que não tem nada a ver com eles, que é o público. Isto acontece, é normal que aconteça. É o público não era cliente daquele tipo de humor ou o que seja, okay, ou não estava para aí virado. E os gajos têm uma noite má ou duas e começam a pôr em causa aquilo que dizem. E pá, eu não vejo sentido nisso. Muito bem. Diz uma cena, a questão do humor negro em Inglaterra. Não há, mas não há mesmo. Há os gajos fortes que a gente todos, nós todos, okay, conhecemos. So I thought I needed. So I thought.